401. Decola 03, chame o controle. Eu chamará o controle, bom dia. Salvador, de Abaetão no 401. Abaetão no 401, contato radar, saída Momo, tudo restrito a nível 030. PS na Momo, cumprindo a restrição vertical, manterá nível 030. O 1923, alcançar o nível 150, direto eu, descoordenado por Recife, chame agora Recife 1288, alterna 13325. Alcuzar 130 Eudes, 1288 Recife, igual 923. 1923 vai passar nível 150, direto Eudes. 150, vai pra Eudes, igual 923. Autorizado, chame táxi. Chama na táxi 3663. Bianca 6311, a partir do momento, pista, os primeiros 1.200 metros impraticáveis. Acerte. Primeiro, 6311. 3454, a partir do presente momento, os primeiros 1.200 metros da pista no zero impraticáveis. PS, 3454. A Bianca 6311, após pelo dessa para 2.000 pés, ajuste no zero, 16, autorizado, final reporte estabilizado. Mostelô, desce para 2.090.16. Fazendo um pequeno desvio à direita que dá formações aqui. A 230, gente. Sim, então 3454, subvetor, mantenha a proa limitada pelo localizador. Mantém proa limitada pelo localizador, 3454. Atingindo 3454. Gente, mantenha, aguarde para descida. Mantém. Bianca 6311, manterá essa prova por quantas milhas? Já está retornando a prova de pelo sul. Gente. Então 3454, após etapa, é autorizado 3.000 pés, ajuste no 06. Após etapa, autorizado 3.000 pés, ajuste no 06, 3454. Autorizado, chame táxi. Disposicionamento, chame na táxi, agora no 605. No 401, confirme, espada propuso. 133, hora. Confirme. 133, hora. Sim, Exatamente, ano 331, na Baeta 1401, livre da restrição, subnível 100. Então, 3454, iniciação para 1809. Reduzindo 3454. 454 para o localizador, direita para o 060. Direita para o 060 para o localizador, 3454. Autoriza 1700 do 6319, senhor. Resposta estabilizada, guarde para descer com a torre, já vem a 6319. Andando, passará 6319. Então 3454, reautorizado 2000 pés, no ajuste 10116. 2000 pés, 10116, 3454. Direito. Estabilizado? Estabilizado no localizador, 6319, agora. Cumulativo final, chame torre 118.6, venha com a 6319. 118.6, 6319. Oi, Salvador, bom dia, avianca 6311, estabilizado localizador, baixou e travou. Avianca 6311, continua aproximação, guardando instruções, ajuste no 0 no meio, informa cabeceira deslocada em 1.200 metros, 1.200 metros. Sim, deslocamento, tomará, aguardando lá, no 6311. Salvador, bom dia, 3304. Torre TAN 3859. Sente o TAN 3663, chame o solo agora para o táxi, informando os dados. 663 para o táxi, 120, Galeão, 4 horas e 10. Eu tô três vezes chamando o Paulo, não teve resposta, pronto para o pushback, acionamento 508. Sim, estamos com uma emergência aqui, chama agora novamente o solo, 12.9. Sim. O avento 6311, tráfego avistado, baixado, travado? Debatiu, senhor. Livre pouso, pista no zero, cabeceira deslocada 1.200 metros, vento sul, 190 graus com 062 em nós, já vem aqui 6311. Esse livre pouso, 6311. Caminha, tá, 3663. Fala, TAN 3859, pushback, acionamento 508. 08 autorizado, chame táxi, TAN 3859. Chamará. Fala, Salvador, agora 605, táxi com autonomia de 4 horas e 9 minutos, alterna Campinas, 121 a bordo. 1605, táxi livre via Índia e Alfa, até o ponto de espera da cabeceira 10 deslocada, 1.200 metros. Próximo a táxi Delta, chame a torre 1 no 8, decimal meio, ajuste no 0 no meio, bom dia. Livre táxi via Índia Alfa para o ponto de espera da 10 deslocada, 1.200 metros, quando próximo a Delta, chama a torre 18.6, voo no 605. Salvador, compito 3304. São 3304, pronto para cópia. Afirmativo. São 3304 para Brasília, nível 360 autorizado, via piso 17. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída gole, transição UFITO. Controle 119 decimal 35, torno no 8 decimal 6, aciona 5046, TAN 3304. 095, informa cabeceira 10 deslocada em 1200 metros, 1200 metros. Guardando pista livre, autorizando de pouso, TAN 3454, ajuste 1015. Brasília, nível de voo 360, via Pantilu no 7, decola da pista no 0, curva direita posta. Decola com perfil na saída Gole, transição Ofito, controle 71935, torre Salvador 38860, transponder 5046, da 3304. São 3304, correto, chame pronto para o time que você não mexe. Camarada. Pronto. Livrou a pista 6319. Chama o solo agora em 1, 2, 1, 9, Avianca. 2, 9. Centro M63, a linha ingressa na Taxiway Delta e mantém a posição na Taxiway Delta. Mantém na Delta, 1, 3, 6, 3. São 3454, baixada travada visual, cabeceira deslocada em 1.200 metros. Positivo, São 3454. São 3454, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 170 graus com 08 nós. Livre pouso, pista no zero, 3454. São 3859, confirmando 851 85. 85, 85. São 3859, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 10 deslocada, próximo à Taxi Delta, Chumetum em 118, decimal 6, ajuste no 0 no 6, um bom dia. Via Juliette Alfa na Delta 1186, bom dia, São 3859. M63 ali mantém a cabeceira deslocada, marcação logo à sua direita. Sim, 3.63 ali mantém 1.0. Cercando o tráfego da Gol, vai ingressar via Quilo, pátio 3 aguardando para ingresso no pátio 1. Evento 63 ali. Ok, ciente do Gol que vai manter a posição aí, ingressa na Quilo e pátio 3. 63 no 1, qual é a posição? Confirmando. A posição é a 01. 01, obrigado. Alfa Romeo, só confirmando o voo no 605, vai aguardar aqui na Alfa para o ingresso do colega da Avianca. Gente, no 605, então, chama a torre 1 no 8 desse mal 6. Chama na torre 286, voo no 605, obrigado. Torre Salvador, bom dia, voo no 605, na Alfa para o ingresso na Delta. Bom, no 605, após o tráfego da Avianca, ingressa e mantém a posição Delta. Sim, após o tráfego da Avianca, ingressa na Delta, mantém a posição para o voo no 605. Livrou o TAN 3454. Solo 1, 219. 219, bom dia. TAN 3663, livre decolagem, pista no zero, vento 170 graus com 07 nós. Ajuste no zero no meio. Valeu, ele fala 10, TAN 3663. Mantém a posição, mas ataque sem quilo. Alfa, mantém antes da Taxi Quilo, 3454. 02, a sua identificação, desse é o nível 060, direto ITAP. Direto ITAP, 060, identificou, 3602. Setor anterior, a gente precisava manter a Quilo. 1888, indicada. 270, reduzindo para 250. Sente. Volume 05 ali mantém cabeceira deslocada, marcação logo à sua direita. Sim, ali mantém a cabeceira no zero deslocada, marcação à direita, volume 05. São 3663, decola o 18, chama o controle 109, decimal 35. 1935, 3663. 94-11, aguarde cópia Galeão. Informação em curso November, ajuste 10 no meio. Entendido. Informação November, 2016, 94-11. Poderia adiantar a saída? Final Blast. Obrigado. Lutan 3859, pode endereçar na Delta? 3859, chame a torre 118 e sinal 6. 118-6. Ingressa e mantém na Delta. Ingressa e mantém Delta 3859. Gol 1888, está autorizado após TAP, o 366? Afirmativo, gol 1888, após TAP, Sector 366, autorizado a renave, ajuste no 06, reposta estabilizada. Autorizado, no 06, ajuste, reposta estabilizada no renave, gol 1888. Ok. 079. Livre decolagem da 90, para o gol 1605. 3454, táxi via Alfa e Juliette, gate 06. Alfa e Juliette 06, 3454. E mantém cabeceira deslocada. Ali mantém, então, 3859. Decola de Salvador 21, chama o controle 119-35. Chama o controle 1935, no 60. Chamando pro 3454, a posição é o 6. Que é o gol 1605. Gol 1605, contato radar sobre nível 360, saída da El, transição Blaze. Nada, Elvlen, subindo ao 360, vou no 605. Tá, 3602, autorizado nível 050. Autorizou 050, tá, 3602. Rabai até 1401, 38 milhas noroeste de Salvador. Chame Recife 1288, alterna 13325, Rabai até 1401. 1401, obrigado, cara, bom dia. Bom dia. Torre 118, decimal 6, aciona 5537, TAM 949. É, via Dr. Zulu 14, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El Black, controle 11935 e torre 1086, transponder 5537, TAM 949. TAM 949, correto, chame pronto para puxa acionamento. Chamará para puxa acionamento. Apenas confirmando, os primeiros 1200 metros estão disponíveis, correto? Afirmativo, cabeceira deslocada no 1200 metros. Obrigado. Web 6726, essa identificação, chegada Mari, desse é o nível 060. Ok, bom, desse 060, Mari. 3663, passa nível 110, chame Recife 1288, alterna 13325, tá, 3663. Chama Recife 288, 13325, 3663. Controle, tá, 3859 na Gole. Tristão 3859, contato radar, sobre nível 360, saída Gole, transição Gonza. Gole, Gonza, pode voar Gole, está presente? Mantenha o perfil da saída, Tristão 3859. Mantendo. Como é que é o paciente, desconsidere o transponder e acione o padrão 0144 para acionamento táxi, chama a torre 186 em Jamaica Alfa, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 1982, vai atender 170, centro da mais. Gol 1982, acione identificação, chega da Mari, desce nível 070. 070, 1982. Só então autoriza por gentileza o RNAVE da 10 para o 1982? Gol 1982, mantenha a chegada Mari, controle 6 da RNAVE, aguarde autorização. Guardando, 82. Final estabilizado, 882. Gol no 888, complete final da RNAVE, chame torre 1186. 1186, sim, obrigado, bom dia. Então 3602, após o impacto de separar 2 mil pés, ajuste no 0 no 6, autorizado, final, reporte estabilizado. Após o impacto, 2 mil no 0 no 6, ajuste, reportará estabilizado. Vai ser qual o GLS Neblade? Sim, 2 mil pés, então 3602. É 2 mil. Sempre cabeceiro 1-0 deslocado em 1.200 metros. Confirme 1.200, o ATIS estava com 90 somente, a informação Lima. Sente, foi atualizada os 200. Não, sente, 1.200 metros a menos. Afirmo, conforme notar, ajuste no 0 no meio e já baixar travado visual com o campo. Afirmo. Livre pouso, gol no 888, pista no 0, cabeceira deslocada em 1.200 metros, 1.200 metros. Vento 1.90 graus com 0.8 nós. Ok, livre pouso, cabeceira deslocada 10, voo no 882. Linha 05, passa nível 130, chame Recife 1288, alterna 13325. Chama Recife 1288, alterna 13325, voo na 605. Meia indicada 250. Gol no 982 indicada 279. Busa para 250 nós, gol no 982. 250 no 982. 1726 reautorizado nível 050. 050, libera a velocidade de tapa para o. Web 6726, reduza para 2209, aeronave que o precede, passou ITAP em descida para 2 mil pés. Está a 9 milhas na sua frente. Então, ao contrário, vai reduzir para 2209 agora. 6726, reduzir para 5 mil. 1982, é autorizado nível 060. 060, 982. 202-354 no 4. 4 no 4, contato radar, 3 milhas de posição através de coral. Assinei a identificação, chegada é a Mari, chama para descida. Chegada a Mari, chamada para descida, 54 no guarda. Tá no ideal de descida já. No ideal de descida, 54 no 4. 554 no 4, desceu nível 070. 070. Gol 1982, reduza para 220 nós. 354 no 4, contato radar 49 milhas sudoeste de Salvador. Siete. Para o táxi da 3304, 111 a bordo, alterna com 20, 3 horas e 55, seu pronome. Confirmando a alternativa com fins e confirme o POB? POB 111. São 3304, táxi livre via Índia e Alfa. Chame para ingresso no taxi Delta. Onde para a cabeça deslocada? São 3304, a gente chama 0 no meio. Sim, 3304, apesar do táxi, camarada na Delta, a cabeça deslocada, a chama 0. Polo Salvador, Juan Diego 1888, Chevrona, Cessna 3. 1888, bom dia, táxi via Alfa, mantém a posição do táxi Aquilo. Via Alfa, mantém a Aquilo 1888. Pessoal Salvador, boa tarde, o Aviaco Brasil 6311, nível 340 para Guarulhos. 340 para Guarulhos, será coordenado, informação novembro, aguarde cota, Xenébia 31. 6-7 de novembro, qual é a saída prevista, por favor? Israel de Né. Obrigado. 50, após etapa, na proa será Vitor 366. 050, após etapa, a proa do 366, seu nome é 93. O 4 no 4, reautorizado nível 060. 060 para o 354 no 4. Sete dois mil indicadas. 1809. 1982, reduza para 1809. Aeronave que o precede, um Boeing 737, da Objet a 7 milhas. Para 180, 1982. Deltan 3602. 1-3602, abaixado, travado, senta, cabeceira 1-0, deslocada em 1.200 metros. Confirmado, deslocada em 1.200 metros, a cabeceira está 3602, baixou e travou. Sente, tem 3602, livre pouso, pista no zero, tráfego avistado, cabeceira deslocada a 1.200 metros. Ajuste no zero no meia, vento no 50 graus com 1.0 nós. 1.500, 6311, pronto para o Avianca, 6311, pronto para a cópia. Pronto, prosseia. Avianca 6311 para Guarulhos, autorizado nível 320, via turística 50. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, transição de NER. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Aciona 5054, Xenia 6311. Olha então, nível 320 para Guarulhos, Upper Whisky 50, decola da pista 10, curva direita, na saída da Eldiné, 119.35, controle 18.612, é torre, no transponder 5054. Correto, Xenia 6311, sempre estabelecer o slot para sua decolagem, que deverá ser até os 42 dessa hora, ou então após os 55. Paciente, obrigado. Paulo Salvador, o T-94-1, agora pronto para pushback e acionamento, posição número 1-0. Autorizado, te chame táxi, T-94-1.